Há coisas aí, né, prefeito? Fantásticas a serem reveladas e que a imprensa não tem mostrado. Imagina aqueles que são menos esclarecidos, né? Não vai ter essas informações de forma alguma. Como diz, a vaca foi pro breve. Foi pro breve. Agora pronto, a besta senta no trono. Quem sonha com a felicidade agora perdeu o sono. Desemprego, medo, invade vários lares. Entre os pais de família que ajudaram o prefeito chegar aonde ele está, muitos foram abusados, esquecidos, deixados de lado. Os estranhos chegaram, ocuparam os cabos. No dia primeiro, após, o povo achou da hora. Eu virei voz bem alta e clara, que nenhum funcionário público ia ser mandado embora. No dia 3, todos jogados pra fora. De um dia pro outro, irmão, tudo mudou. Até a vovózinha com a conta de água atrasada, sem aposentadoria, se decepcionou. Elevou do ex-prefeito como pai da pobreza, diante do empresário milionário, que nem as migalhas permite cair da mesa. Administrar pra si mesmo parece ser sua meta. Quem confiou não acredita e fica de boca aberta. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Na falsidade ele chegou dizendo que era crente, e na lábia ele enganou, iludiu muita gente. Pisou até com as igrejas que haviam lhe apoiado, desprezou os irmãos, presos pastores de otário. Comprou vários da empresa pra inventar seu ibope. Usou e desprezou o movimento hip hop. Traiu a juventude de toda a nossa cultura. Quem vem de fora ganha bem, os daqui nada fatura. Nossos artistas estão nas ruas sem nenhum incentivo, no álcool desiludido. E como solução, ele promete um presídio. Que o dinheiro é seu Deus, ele diz no slogan. O Senhor é nossa força. O bicho é falso e usa a Bíblia pra pôr os pobres na forca. Desempregado, pai de famílias, vendem suas casas. Foi só assumir o poder e a besta mostrou a cara. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. A sina dos homens, pavor e medo, surge no canedo como um pesadelo. A tua injustiça chegou lá no céu, e a justiça te põe no banco dos réus. Lá, tu é fraco e mole, tolo covarde, só bobo te escolhe. Colhe para si maçãs e as uvas, e repugna órfãos e viúvas, grandes, pequenos e aposentados, que na tua rede são escravizados. É, mas tu tá enrolado, homem depravado, sem nenhum princípio, sem nenhuma visão, e se candidata a cidadão. Não, não, assim não dá. Aqui no Brasil não é teu lugar. A tua mentira é a minha verdade. Nesta estrofe de realidade, não continue, não se ilude. Doente tu és e nociva saúde. Do mundo perdido já virou freguês. Sai malsão pra lá de uma vez. Não te iluda, não se esquece, porque o meu povo não te merece. Para os servos da besta, a verdade é uma peste, mas para mim tu é a malção que se perverte. Por meio da opressão e extorsões banais, acumulando para si fortunas colossais. Enquanto sobem para Deus clamores da massa faminta, multidões lutam contra a pobreza íntima, sem poder adquirir o que mais necessitamos. O cansaço nos oprime, nos causando danos. A tua falsa promessa trouxe tempos piores, sem a menor esperança de dias melhores. É dessa forma que nós vamos continuar trabalhando, trabalhando. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. Agora pronto, a besta sentou no trono. O que é feito, senador Canedos, está deixando muito a desejar. Deixando muito a desejar em Goiás, no Brasil inteiro. É verdade.